chuva te avisar que o sol vai virar pra você. Pude contemplar sua beleza enquanto você sorria. Abrir seus olhos e fazer você chegar quem eu sou. Abrir seus olhos pra você gostar de mim como eu sou. Aprendendo, então deixa a chuva te avisar que o sol vai brilhar pra você.